Boa noite, pessoal. Eu vou aguardar uns minutinhos para que vocês consigam me dizer aqui pelo Skype se está tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, ver direitinho. Então eu vou aguardar um pouquinho aqui e em seguida a gente começa para valer. Alô. Ok, que bom. Que bom. Bom, se a gente vai começar agora, o que seria dentro da nossa, o que a gente está chamando de espinha dorsal, o que seria o. Eu acho que voltou. Eu acho que voltou. Eu acho que voltou, né, pessoal? Ótimo, voltou. Então vocês me avisem se cair por acaso. Bom, a gente estava lembrando do Buda, né? Então, isso é um ponto bem interessante, porque, por exemplo, se a gente entra pelo Vajrayana, budismo tibetano, é como se a gente olhasse para as quatro novas verdades como se fosse quase alguma coisa histórica que a gente vai ler sobre a vida do Buda. Aquilo não chega a nos tocar, porque a gente está olhando os ensinamentos a partir de um outro ponto. Ainda assim, como se vocês podem ver nesses textos que eu mandei para vocês, Vama, né? Ele vai comentar, por exemplo, que ele já viu Dalai Lama oferecendo todo o ensinamento do budismo tibetano a partir das quatro novas verdades e do nove caminhos. Ou seja, é como se todo o budismo também pudesse ser colocado aqui dentro, né? Desse ensinamento das quatro novas verdades. Está tudo aqui dentro. Para nós, esse é um ponto super importante, porque ele vai dizer respeito ao fato de que a gente vai tentar olhar com mais lucidez para a nossa vida, o que não é muito fácil. Na verdade, esse é o ponto principal do caminho, né? Dentro do SEB, a gente toma como base não só os ensinamentos do Buda Sakyamuni, na verdade é a nossa base, mas mais contemporaneamente, a gente toma como referência o texto de Iluminação da Sabedoria Primordial, que é um texto de Dudjom Rinpoche. Na verdade, Dudjom Rinpoche, ele faz um comentário a um terma de Guru Rinpoche, um texto super curto, assim, como se fosse quase um poema de Guru Rinpoche, e Dudjom Rinpoche, então, comenta esse texto direto de Padmasambhava. Só que, para grande parte das pessoas, ainda assim fica um pouco hermético, porque Dudjom Rinpoche, como uma emanação de Guru Rinpoche, ele é muito direto também. Então, Gyatro Rinpoche, esse mestre que ainda é vivo, mora nos Estados Unidos, né, o mestre do Alan Wallace, ele vai então oferecer um comentário super didático a esse ensinamento original de Guru Rinpoche e depois o seu próprio mestre, né, que foi Dudjom Rinpoche. Nesse sentido, ele vai então criar esse texto chamado Iluminação da Sabedoria Primordial, que nada mais é do que uma estruturação e uma compilação dos ensinamentos de Guru Rinpoche a partir da meditação em silêncio, que é o que a gente faz aqui no SEB, né? E nesse texto de Gyatro Rinpoche, ele vai usar uma expressão super importante para nós, que diz respeito à fundação. A fundação, ela está ligada também à motivação. Ou seja, isso é mais ou menos assim, é quando a nossa vida diária, com todos os seus problemas e todas as suas alegrias, seja família, seja trabalho, seja dinheiro, seja o que for, mas é quando tudo isso se funde com a prática espiritual. Por um bom tempo a gente tem a sensação de que a gente tem isso como se fossem coisas separadas, né? Então, enquanto a gente não tiver a compreensão da nossa vida e da prática juntas, isso vai ser um problema. Porque a gente vai praticar um pouquinho e um pouco a gente vai voltar para a vida normal. Mais ou menos assim, bom, agora eu vou deixar a prática por um tempo e eu vou mergulhar na vida, porque eu tenho que arrumar algumas coisas que eu estou precisando resolver. Então, a gente tem refúgios no samsara nesse sentido. No sentido sutil, para nós mesmos, é como se A gente ainda está acreditando que a organização da nossa vida de maneira externa ainda é isso que vai nos dar algum nível de segurança. Então, isso quer dizer que a gente não entendeu bem a roda da vida. A gente pode, na verdade, ter entendido, mas aquilo é uma compreensão cognitiva, é alguma coisa teórica para a gente. Então, a compreensão da roda da vida não está bem funda, assim, né? O que que isso significa? Isso significa assim, que se a gente não tiver essa compreensão profunda mesmo da roda da vida, a gente não vai conseguir entrar num programa de treinamento e meditação e atingir todos os benefícios que ele pode nos oferecer, por incrível que pareça. Eu levei um tempão para entender isso, e hoje eu não sei se eu entendo direito, mas é mais ou menos assim. Às vezes a gente pode ter a sensação de que a gente encontra textos e de que a gente encontra técnicas de meditação sobre como que a gente pode respirar melhor, a gente pode então infundir a mente não sei bem com o quê e deixar os pensamentos irem para longe e gerar uma sensação positiva. O que acontece é que a gente, para de fato chegar à culminância das práticas de meditação e encontrar as meditações que vão vir mais adiante, a gente vai precisar de uma motivação muito sincera que vai conseguir nos fazer cultivar a prática de maneira quase que ininterrupta. Isso é super difícil de conseguir. Então a pessoa pode ser que aconteça o seguinte: a pessoa entra num programa de treinamento e meditação ou alguma outra coisa, aí de repente um dia ela pensa assim: bom, mas isso aqui está demorando. Eu acho que eu vou dar uma volta, vou fazer outras coisas. Eu já tentei estudar francês, depois eu fiz aula de equitação, eu fiz um pouco de natação, agora eu estou fazendo meditação. Eu acho que se eu fizer um intercâmbio para a Austrália, talvez seja alguma coisa. Então a gente pega o Dharma e bota tudo no mesmo saco. Então é como se a nossa vida não tivesse integrada ainda uma visão de você mesmo. Essa separação, ela persistir, a gente vai seguir tendo problemas, né? Então, enquanto isso acontecer, a gente não vai conseguir avançar direito. Porque é como se tivesse uma competição entre o caminho espiritual e a vida. Na verdade, essa competição ela não existe. O caminho espiritual e a nossa vida eles se ajudam. Mas a lucidez é o processo que a gente vai fazer para entender isso, né? Lucidez aqui significa o quê? No contexto da roda da vida. Significa que a compreensão de que a nossa vida ela é inseparável do Dharma. No sentido de que o que a gente chama de vida, na verdade, é um Dharma super aprofundado. Então, isso é um ponto super bonito de ver. Ou seja, a gente, na verdade, quando começa, vamos pensar, a gente está numa parada de ônibus, aí o ônibus se atrasa, alguma coisa acontece e a gente se irrita, aí pensa, ah, aquele ônibus, não sei o quê, porque essa pessoa que passa na minha frente, alguma coisa acontece. E a gente vai tudo apontando o que está acontecendo. Aí, paulatinamente, o que que começa a acontecer? Começa a surgir uma voz interna que diz: oh, a raiva, oh, isso que eu estou sentindo, impermanência. Eu olhava para essa pessoa e via isso, agora vejo aquilo. A gente vai olhando para a nossa vida e aquilo vai ficando claro. Não quer dizer que o sofrimento vai deixar de aparecer, mas significa que a gente vai olhar melhor para ele. Então, esse é um ponto super importante para a gente poder entender, né? Então, surge esse tema da roda da vida. Super importante a gente entender isso. E o que que diz respeito a isso, né? Hoje a gente vai começar a olhar. Esses textos que eu mandei para vocês são duas transcrições de retiros, né, com o Lama Santa, sobre o tema das quatro novas verdades e do Não Abrir Caminho Óbvio. Esses textos, na verdade, a gente vai seguir utilizando nas próximas semanas. Eu vou incorporando com outros textos que eu vou adicionando, alguns de outros mestres, mas todos eles são como que mapas para a gente poder encontrar melhor essas experiências em nós mesmos. Esse é o ponto, né? Então, o que que significa isso? Significa que a gente vai começar a olhar para a nossa vida, vai começar a olhar para aquilo que a gente chama de realidade. E vai começar então a observar aquilo que é chamado de experiência cíclica, né? Às vezes o sofrimento ou dukkha, são diversas expressões que surgem, né? O que, como o Lama diz aqui no texto, né? Ele vai dizer assim: o que é espantoso é que cada vez que a gente olha de novo para esse tema, A gente faz isso de uma forma cada vez mais profunda. Então isso é super interessante, é um tema que não se esgota. Não é assim, a roda da vida é uma coisa preliminar, depois que eu aprendi a fazer a meditação Prajnaparamita, eu não preciso mais. Não é nada disso. A gente vai até o fim olhando para isso. Então a gente pode se perguntar, isso é mais ou menos assim, cada vez que a gente vai avançando, a gente vai se perguntando, mas o que é mesmo experiência cíclica, né? Aí vai olhando isso com cuidado. E a gente se fazer a pergunta para nós mesmos, né? Não só no sentido se eu entendi ou não, mas eu realmente consegui parar e olhar, mas o que é a dukkha? O que é a experiência cíclica? E o que é mais interessante é que mesmo que a gente tenha contemplado várias vezes, né? O Lama diz isso aqui no texto, eu acho super bonito. Ou seja, mesmo que ainda tenhamos contemplado muitas e muitas vezes os ensinamentos, talvez a gente ainda não saiba dizer o que é que dói quando dói, no caso do sofrimento. Então, quando está doendo, o que é que está doendo? Não tem um dedo lapejando, não tem alguma coisa sendo comprimida, esmagada, mas está doendo, né? O que é que dói, então? A gente conseguir contemplar isso. Talvez não esteja claro o que é que seria a experiência cíclica. Então, a gente vai precisar fazer esse treinamento de pensar, contemplar, repousar. Contemplar muitas vezes. Ou seja, da forma como a gente entender roda da vida, como a gente entender dukkha, como a gente entender experiência cíclica, a gente conseguir contemplar nos exemplos da nossa própria vida. Então, por exemplo, o Lama aqui usa um exemplo bem básico, mas super interessante, que é o exemplo do nosso próprio corpo. Ou seja, a gente está sentado, vocês estão aí sentados olhando para o monitor, ou seja lá onde é que vocês estejam, mas e isso é muito positivo, né? A gente está sentado ouvindo, pode ser que a gente esteja numa posição super confortável, mas daqui a pouco o corpo cansa. Então isso é chamado roda da vida, uma experiência da roda da vida. Porque, por um lado, a gente tem um corpo humano que ele é precioso, né? Como a gente viu, os quatro pensamentos transformam a mente. E ele é completamente indispensável para que a gente possa seguir. Por outro lado, ele é fonte de uma porção de complicações e de problemas. Por quê? Porque, por um lado, o nosso corpo ele traz a possibilidade da gente avançar, só que, ao mesmo tempo, ele é a base da nossa debilidade, é a nossa maior fonte de sofrimento. Porque com o sofrimento com o sofrimento da dor física, do desconforto físico, mas tem o sofrimento da mudança, tem o sofrimento das quatro montanhas, ou seja, a gente está preso ao nascimento, que não foi muito fácil, está preso à vida, ou seja, a gente tem que seguir respirando, tem que seguir comendo, tem que seguir se cuidando, escovando os dentes, fazendo tudo acontecer, que também não é muito fácil. E, enfim, depois vem a morte, que também não é nada fácil. Depois renasce, tudo recomeça, não é um pouco fácil isso, né? E a experiência disso diz respeito a algo muito óbvio que é o corpo. Só que isso serve para qualquer coisa, não só para o corpo. Só que porque tudo é impermanente, falível. Mas a gente olha para os objetos, seja para qualquer coisa que a gente olhe, começa a gerar apego, começa a gerar uma carência até. Então, quando a gente tem aquilo, a gente já não consegue mais se imaginar como é que seria a nossa vida sem aquilo. Então, esse é um aspecto curioso da roda da vida de Dukkha. Então, por um lado, a gente vai entendendo essas experiências e, ao mesmo tempo, concomitantemente, a gente deveria olhar com muito cuidado de que forma a gente vai experienciando isso no nosso próprio dia a dia. Ou seja, essas experiências, elas existem. A gente está o tempo inteiro passando por isso. Como um aluno, um doutorado meu estava dizendo esses tempos, eles dizem, é muito mais fácil ver os problemas nos outros do que em nós mesmos. Então a gente vai precisar desenvolver essa apreciação de encontrar em nós mesmos essas dificuldades, para a gente poder superar. Isso não quer dizer que a gente vai reificar elas. A gente não vai fazer isso, né? Mas a gente vai precisar detectar isso para poder justamente superar. Uma das melhores expressões traduções de dukkha é justamente insatisfatoriedade, tá ligado? Esse ponto, né? Que é diz respeito ao fato de que não tem nada que hoje a gente se aproxime que amanhã a gente não vai querer se afastar. Isso é uma coisa muito curiosa. A gente tinha que olhar isso com muito cuidado. Por exemplo, não tem nenhuma pessoa que não tenha sido extremamente protegida pela gente, extremamente querida pela gente, que um instante depois a gente não quisesse se livrar o mais rápido possível daquela pessoa. Não tem nada que a gente não tenha sonhado, não tenha planejado, não tenha feito um monte de esforços, que depois manter aquilo se virou a maior dor de cabeça possível para a gente. Então está ligado à dukkha, que é um aspecto super paradoxal da vida, que aquilo que a gente aspira, que a gente gosta, o mesmo nível de apego que a gente tem por aquilo é o nível de fragilidade que a gente tem por aquilo. É mais ou menos assim, se a pessoa tem 1 quilo de apego, ela tem 1 quilo de sofrimento. Se ela tem 1 tonelada de apego, ela vai ter a mesma 1 tonelada de sofrimento. Em matemática, ela é exata. O problema é que a gente é um pouco descontrolado com as coisas, né? Então a gente gosta de alguma coisa, começa a repetir aquilo de maneira um pouco inconsciente e quando se vê, quando olha para o lado, já não sabe mais o que fazer com aquilo tudo, né? Então, o Lama ele usa um exemplo super bonito, né? Muito simples, que ele usa um exemplo de um desenho da Disney, do Mickey, em que ele é o aprendiz de feiticeiro. Que o Mickey, em algum momento, ele descobre como é que ele faz para carregar baldes com água. Ele tinha que lavar alguma coisa, mas, de repente, ele olha para o lado e ele não sabe como desligar as torneiras. E aí começa uma grande confusão, porque uma inundação acontece. Aí tem algum momento que aparece um mago, e salva, ele consegue desligar a torneira. Ou seja, ele viu alguma coisa, gostou, começou a usar, de repente aquilo que ele começou a usar, que ele gostou, se tornou a dor de cabeça dele. E a gente, como ele faz esse paralelo, que é super bonito, né? A gente, enquanto humanidade, está passando justamente por isso. Ou seja, a gente está gerando coisas que estão se tornando descontroladas, a gente não sabe mais como interromper isso. Justamente essas coisas começam a nos ameaçar hoje. Se a gente olhar para os bens de consumo, a gente olhar para a economia, olhar para as coisas que a gente tem, elas começam a se tornar um pouco descontroladas. Muito impactante isso. A gente, no início, tem as coisas, mas com o tempo as coisas passam a nos ter. A gente passa a não ter mais liberdade, aparentemente, diante das coisas, né? Então é muito paradoxal esse ponto, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado. Vocês vejam, é muito chocante a gente ver, né? Hoje eu estava vendo a cidade de Nova Delhi, na Índia, ela assumiu o posto de cidade mais poluída do mundo. Ela tirou de Pequim esse posto de Hong Kong, não é mesmo? Mas era uma cidade chinesa que até então estava no top. E Nova Delhi hoje tem um nível de poluição que é 60 vezes acima do aceitável. Por outro lado, as pessoas de Nova Delhi com certeza não estão nem um pouco a fim de deixar de lado o carro, de deixar de lado as indústrias, de deixar de lado o cigarro, de deixar de lado um monte de coisa que polui. E ao mesmo tempo que a gente vai cada vez mais querendo essas coisas, a gente vai não sabendo mais o que fazer com elas. E vai se tornando a própria desgraça da nossa vida. Então, isso diz respeito à dukkha. O fato de que não tem uma harmonia dentro desse processo caótico. O que é mais importante da gente olhar aqui, na verdade, também é o fato de que, dito assim, parece quase uma condenação, né? Ou seja, a gente tem dukkha, a gente tem roda da vida, parece que a gente está condenado, não tem o que fazer. Mas é muito importante que a gente consiga olhar para o fato de que dukkha é um tipo de visão sobre as coisas. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tinha que olhar, que a gente vai aprofundando com o tempo, que esse ponto ele está ligado à noção da coemergência. Ou seja, dukkha é um tipo de visão sobre as coisas. Por exemplo, a pessoa está dentro de uma paisagem de competição ou de uma paisagem econômica, aparentemente não tem saída, porque todo o conjunto de referenciais que ela está utilizando, as noções paralelas que correm a essa referencial da pessoa, não conseguem entrar ali dentro. Por exemplo, felicidade, sustentabilidade, coisas assim, para quem está preso num referencial de lucro, de alguma coisa assim, não tem como entrar aquilo ali dentro. Agora, tão pronto a pessoa consegue explodir aquela bolha e olhar de um outro lugar, então talvez aquilo seja possível de acontecer. Então, dukkha não é alguma coisa que vem do mundo, mas é um tipo de olhar sobre as coisas. Então, isso é super importante da gente lembrar. Por quê? Porque o próprio fato da gente olhar para as coisas a partir de dukkha diz respeito ao fato de que as coisas elas não são sólidas, senão a gente nunca enjoaria das coisas. A gente nunca enjoaria das nossas namoradas, namorados, a gente nunca enjoaria de certas músicas, de certas comidas, de certas paisagens, de certos hábitos. Mas o fato de que a gente enjoa já é a própria apresentação da vacuidade das coisas, do fato de que as coisas não são sólidas. Então isso é super importante a gente entender. A dukkha, por um lado, mostra a frustração inerente das coisas, o fato de que não tem jeito. Por outro lado, vai mostrar também a porta de saída, porque o próprio fato das coisas mudarem, mesmo que nos traga uma experiência desoladora, já mostra que aquilo não é sólido. E que, num certo sentido, mesmo a experiência desoladora não vai durar para sempre, ela também é impermanente. Isso é super importante da gente olhar. O que vai acontecendo com o tempo? A gente vai ter que começar a gerar motivação. Isso é um ponto muito importante, né? Vocês vejam, tudo o que a gente está vendo até agora, ao longo desses vídeos, ao longo desses textos, diz respeito ao que a gente vai chamar de visão. Ainda não está no ponto da meditação, no sentido da gente aprofundar a natureza da mente e por diante, mas está no fato de a gente gerar uma compreensão do Dharma que vai se refletir na melhor compreensão da nossa própria vida e da vida dos outros seres, até o ponto em que a gente vai entender que não dá mais só perder tempo. Então, o ponto secreto disso é que a pessoa vai ter que ter essa motivação por trás, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas experiências da nossa vida numa compreensão dessas experiências como sendo parte da roda da vida. Então, aquilo que a gente está vivendo, que parece que é alguma coisa externa, que foi imposta, que é alguma coisa kármica, dura, a gente vai ter que transformar aquilo numa experiência da roda da vida. E mais importante do que isso, da gente gerar uma motivação de ultrapassar a roda da vida. Isso a gente vai chamar de fundação. Isso só vai acontecer se a pessoa entender as quatro novas verdades, da pessoa entender a primeira nova verdade, que é o que a gente está começando a olhar hoje. Que o sofrimento ele é inevitável. Na perspectiva do samsara, ele é inevitável. Não tem chance. A gente até pode pensar, né? O Lama, uma vez ele comentou sobre isso. Bom, mas as pessoas poderiam pensar que já teve tanto cientista, já teve tanto filósofo, já teve tantas universidades, já deve ter encontrado um remédio, uma cura para isso, né? Uma maneira de resolver esse probleminha de sofrimento. Com certeza deve ter algum curso, algum psicólogo que saiba resolver isso. Até hoje ninguém vai conseguir dar uma resposta duradoura e definitiva sobre isso. Então isso é super importante da gente olhar. Na sequência vai vir segunda nova verdade, terceira nova verdade, quarta nova verdade, que vai levar um caminho de superação desse processo, né? Mas o ponto mais importante é a gente gerando essa motivação de ultrapassar toda essa confusão. E o que vai acontecer de maneira indireta com nós, né? Que paulatinamente isso vai acontecendo com a mudança da nossa energia, é o fato de que a gente vai ficando com uma sensação de que o tempo é um pouco curto e que a gente precisa avançar. Então, está ligado à fundação, que é a compreensão da nossa experiência cotidiana, a partir do Dharma, com a sensação de que a gente precisa avançar. Tipo assim, não tem muito jeito, não tem muito o que fazer que vai produzir alguma coisa definitiva para a gente, né? A compreensão na roda da vida, a compreensão na impermanência. A roda da vida, a impermanência, dukkha, também não são um tipo de opinião sobre as coisas. É como a gravidade, não é uma opinião. Experimenta jogar alguma coisa para cima para ver se ela não cai. Não é uma opinião. Dukkha também não é. Dukkha é simplesmente uma constatação do samsara. Mais ou menos isso, né? A gente se dá conta disso. Então isso é super profundo, super importante, né? Aqui, como a gente está olhando, o ponto principal é não só a gente entender, dizer, ah, tá, entendi, mas a gente conseguir contemplar isso. Por isso que a base do método que a gente está utilizando até agora, ele está ancorado no pensar, contemplar, repousar. Ou seja, a gente pegar essa noção, roda da vida, impermanência, dukkha, insatisfatoriedade, e contemplar isso nos mínimos detalhes, seja em qualquer direção, transformar isso numa experiência viva, a tal ponto que a gente vai conseguir começar a bater os olhos nas coisas e passar a ver isso acontecendo. Isso está ligado à roda da vida. Na sequência, a gente vai começar a ver como é que a gente constrói isso, que é a segunda nova verdade. Como é que a gente constrói essa experiência? Como é que a gente constrói a prisão? Aqui a gente ainda está no ponto de descobrir a prisão, descobrir o buraco que a gente está enfiado. Então, no geral, os ensinamentos da roda da vida, eles não são muito otimistas, né? A gente também, Lama brinca, né? A gente não pode ficar muito tempo nisso, do contrário, a pessoa gera uma amargura, a pessoa vai gerar um sentido de que não tem muito o que ser feito. De fato, isso é assim, a gente pode até ficar um pouco desanimado se não cuidar. Por isso que, ao mesmo tempo que a gente vai detectando dukkha nas experiências, vai detectando insatisfatoriedade nas experiências, a gente precisaria olhar um pouquinho mais de trás para conseguir olhar a própria transformação daquilo. Ou seja, aquilo se apresentou de um jeito, depois aquilo se apresentou de um outro jeito e eu não fiz nada. Aquilo simplesmente se dissolveu na minha frente. Não sei nem como aquilo se transformou. Então, a gente conseguir parar e olhar para pessoas ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo do mesmo dia, como que aquela pessoa ela foi se transformando aos nossos olhos. Ou seja, a gente olhou para aquela pessoa primeiro num reino, depois olhou para o outro, depois olhou para o outro. Nada daquilo vinha de fora. São configurações da minha mente que foi apresentando aquela situação naquela realidade, daquela forma. Isso a gente pode chamar de dukkha, mas isso a gente pode chamar também da liberdade da mente. A linha que define isso, na verdade, é a maneira de onde a gente vai partir para olhar. Então, por um lado, a gente olha como que a gente fica preso, por outro lado, a gente vê a prisão com uma liberdade da mente de construir aquilo de um jeito ou de outro. A gente vai ter que, com o tempo, tomar as rédeas disso e conseguir não ficar refém das construções que a mente vai fazendo. Esse é o ponto. Enquanto a gente não se dá conta disso, a gente é refém. Se a nossa mente decide ficar com raiva, a gente não tem muito o que fazer. Vai seguir como se fosse um cachorro tratado por uma coleira. Ele vai ter que seguir onde a coleira está puxando. Ele não tem muita escolha. Se ele ficar, ele se esguela. Então ele tem que andar. Então, enquanto a gente não conseguir ir tomando as rédeas das situações, a gente vai andando um pouco assim, né? E eu acho assim que o ponto mais difícil é a gente conseguir deixar de ser teórico, a gente conseguir deixar deixar a compreensão intelectual de lado e conseguir mergulhar nas coisas. Isso é muito difícil. Então a gente vai precisar realmente olhar com muito cuidado para os ensinamentos para a nossa própria vida, né? Se vocês forem ver, tem, por exemplo, os mestres, eles dividem o que é a bodhicitta da aspiração com a bodhicitta da ação. A bodhicitta da ação é mais ou menos assim: ah, eu aspiro que os seres sejam felizes, eu aspiro, a pessoa está sentada no sofá aspirando para aquilo. Não que isso seja inútil, isso não é inútil, isso funciona. Agora, a bodhicitta da ação é assim: a pessoa se levanta e vai lá ver se ela consegue fazer alguma coisa, ver se de algum modo aquilo funciona, né? Ela consegue encontrar um meio hábil. Isso é a bodhicitta da ação. Então, para nossa prática é um pouco parecido também, né? Um pouco a gente pode entender a roda da vida, a gente pode entender o sofrimento dos seres. É um pouco como a pessoa assistir um telejornal, a pessoa vai assistir Jornal Nacional. Eu acho aquilo muito chocante. Eu não assisto nem televisão, mas vez por outra que eu assisto, eu acho aquilo muito chocante. Porque a pessoa, eles mostram um assassinato em algum lugar. Aí eles mostram um avião que caiu não sei aonde. Aí tem um comercial, aí mostra uma cerveja. Aí quando volta tem um jogo de futebol. É como se fosse tudo igual. Muito impressionante. Então a gente pode fazer o mesmo, né? A gente vê novela, a gente faz meditação, a gente ouve música, a gente vai dar uma volta e vai colocando aquilo tudo como se fossem quadros, né? Isso é um aspecto teórico da nossa vida. Então, a gente tem esse desafio. Como é que a gente consegue pegar isso, esse ensinamento, e transmutar ele, transformar ele em alguma coisa real que a gente consiga de fato atingir a realização? Esse é o ponto. Então, para isso a gente olha para o Lama, para os lamas todos que a gente tiver conexão, para os mestres todos, para Guru Rinpoche, para Buda Sakyamuni, aspira ter essa motivação de conseguir ultrapassar os obstáculos e chegar lá. Eu vou deixar um tempo agora, até que a conexão está boa ainda, para saber de vocês se tem alguma dúvida, se vocês querem comentar, querem dizer alguma coisa, eu posso comentar aqui, né? Deixar um tempinho para a gente poder interagir também. Bom, o Lucas pediu para falar um pouquinho mais sobre o refúgio no Dharma, essa primeira etapa, a motivação correta. Na verdade, a gente não chegou lá nessa etapa ainda, né? Porque o que acontece é assim, aí tem a primeira nova verdade. Primeira nova verdade é a desgraça. É isso, né? Primeira verdade é a desgraça, né? É a apresentação. A segunda é um olhar de como é que a desgraça é construída. Então já é uma coisa mais sutil, né? A terceira é assim, porque ela é construída, tem um caminho para se liberar da desgraça. A quarta, então, tem o caminho para a desgraça, é a apresentação desse caminho. O que é interessante é que disso vai vir a motivação. Motivação é o que vem depois, né? A motivação é como se fosse a culminância desse processo. A culminância desse processo de compressão da roda da vida. O que eu acho mais bonito desse processo todo é que a gente nunca tem a motivação pura, assim, refinada. A gente sempre tem aquilo é um pouco misturado, né? A gente está aqui mais por sorte do que por qualquer outra coisa, na verdade, né? Por quê? Porque a gente tem a motivação de avançar, tudo bem, mas a gente tem as motivações do tipo assim, mano, eu espero que enfim eles reconheçam que eu sou um ser quase iluminado, um ser não iluminado, e que as pessoas, se não fizerem prostração para mim, no mínimo que me tratem como um ser elevado, iluminado. E a gente tem assim todos os tipos de motivações que se misturam com a motivação de beneficiar os seres e de atingir a lucidez e por aí vai, né? Então aquilo é muito curioso, assim, porque à medida que a gente vai avançando, a nossa motivação ela vai purificando também. Então a gente não sai de cara com a motivação correta. Até porque se a pessoa tivesse a motivação correta, ela nem precisaria de um caminho. É justo porque ela não tem que ela precisa. Porque se ela tivesse a motivação correta, estava tudo resolvido, né? Mas enfim, a motivação correta, correta, correta vai ir mais adiante, depois que a gente resolver um bocado de complicação que ficou para trás, né? Mas aqui a gente vai ter esse desafio, que é um desafio assim, da gente olhar para a nossa vida e reconhecendo. Eu vi uma vez uma história assim, da Lama Tse, eu achei super bonito aquilo. Ela diz assim que a única coisa que nos magoa é a esperança e medo. Isso é uma compreensão super profunda da roda da vida, uma compreensão iluminada da roda da vida. Porque, na verdade, a gente se frustra porque a gente tem esperanças de que as coisas sejam de um jeito, sejam de outro. A gente não quer muito acreditar na roda da vida, né? Então a gente tem esperança que as pessoas vão no dia seguinte entregar tal coisa, que a pessoa que está do meu lado, ela vai, depois que ela terminar de jantar, ela vai lavar a louça, ela vai pegar o meu prato, ela vai perguntar se eu quero uma sobremesa. Ela vai arrumar a cama, ela vai ficar lá me esperando, eu vou lá. E depois, no final de semana, a gente vai passear junto, vai dar tudo bem. A gente tem uma centena de esperanças e, consequentemente, medos embutidos de que aquela pessoa talvez não faça aquilo, de que ela tenha outras ideias, inclusive ir embora. Inclusive ficar com outra pessoa, e por aí vai, né? Então, na verdade, o que vai nos magoando são as nossas próprias esperanças, os nossos próprios medos que a gente constrói, e constrói aquilo de uma maneira quase que alucinada, porque a pessoa que está do nosso lado nem suspeita das nossas esperanças. Aqueles que são mais cara de pau, eles ainda inventam de dizer para o outro quais são as esperanças que a pessoa tem. Mas às vezes aquilo até é um pouco invasivo, porque a gente não tem direito de amarrar ninguém, de aprisionar ninguém. Isso é quase uma condenação, né? Então isso também está ligado à dukkha, está ligado à roda da vida, né? Essas esperanças e medos que a gente tem, frustrações todas, né? Aí o Lucas ele complementa, né? A prática de tomar consciência de dukkha já gera uma certa compaixão, que ele consegue até notar isso. Então isso é bonito, né? Porque dukkha não é uma coisa pessoal, né? Dukkha é uma coisa que acontece com todos os seres, né? A gente não tem nem o que fazer. Mas matemático que vai acontecer, né? Então, com certeza, a gente vê que as pessoas estão presas à dupla. É um ponto super importante. Essa é a base da compaixão, né? A gente se dá conta de que as dificuldades que a gente tem, elas são exatamente iguais às dificuldades do outro. O outro não precisa ficar preso naquilo. Aquilo é muito menor do que ele imagina. Isso é super importante. Então a Ivone levantou um ponto super importante, né? Ela disse assim que ela queria que eu comentasse um pouco mais sobre o desafio mais importante é de a gente deixar de ser teórico, deixar a compreensão intelectual. Claro, ela complementa, né? Ela diz assim, claro que a compreensão ela não pode ser apenas intelectual, mas transformada em experiência viva. Mas a compreensão intelectual não é etapa de visão. Aí está certo, é isso mesmo. Compreensão intelectual é a etapa de visão. Agora, o que acontece, assim, na nossa cultura, a gente tem uma ênfase muito grande no aspecto teórico das coisas. Uma ênfase muito grande. E, tipo assim, é completamente possível que uma pessoa escreva uma tese de doutorado sobre natação sem nunca ter entrado em uma piscina. E a gente tem um super respeito por isso. É uma coisa muito impressionante. Então, a gente tem um vício cultural muito grande de ter uma ênfase muito grande na teoria. E a gente tem, culturalmente, no Ocidente, a gente tem um buraco que a gente não sabe bem em como que a gente transforma a teoria em ação. É justamente o que o Dharma vem oferecer. Ele vem oferecer a meditação como um caminho de transformação da visão em alguma coisa natural para a pessoa. No caso da nossa prática do Dharma, o nosso grande desafio ele segue sendo esse. O desafio da gente conseguir transformar a compreensão intelectual em alguma coisa viva. E esse é um ponto super importante para a prática poder funcionar, né? Então, ou seja, a compreensão da visão, ela é importante? É. Mas é mais ou menos assim, é como se a pessoa ela lesse todos os livros sobre os malefícios do açúcar. E ela sabe de ponta cabeça todos os malefícios do açúcar. Aí tu leva a pessoa numa lanchonete, numa doceria, café colonial. Ferrou. Porque é insuficiente. Então, tem muitos mestres que eles têm uma abordagem extremamente direta para justamente evitar que a pessoa fique presa numa questão intelectual. Agora, recentemente, o professor Alan Wallace esteve no Caminho do Meio oferecendo um retiro. Foi muito bonito, porque na última noite ele dava os ensinamentos e as meditações durante o dia, e na parte da noite ele abria para perguntas. E na última noite do retiro, que ele estava aberto para perguntas, ele disse: "Hoje à noite nós não vamos ter perguntas teóricas. Eu quero apenas perguntas sobre a prática de vocês." Aí quase ninguém tinha perguntas sobre a prática. As pessoas queriam que ele falasse sobre como que o budismo vê a loucura, como que o Dharma não sei o quê, como que a consciência não sei o quê. Mas poucas pessoas estavam de fato falando do coração delas, do que elas estavam vendo, tentando transformar e não estavam conseguindo. Muito poucas pessoas. Tanto é que foi a noite que teve menos pergunta, foi aquela. Porque muito difícil a gente conseguir se dar conta de que a gente está preso numa questão teórica e está tentando e tentar de fato transformar aquilo em alguma coisa palpável. É como se a gente tem que pegar aquilo e ver muitas e muitas e muitas e muitas vezes para conseguir diluir aquilo em alguma coisa que a gente possa ver e se transforma em alguma coisa natural para a gente. Então a gente vai precisar desse caminho, dessa prática de pensar, contemplar, repousar, muito cuidado para conseguir de fato transformar aquilo que para nós é alguma coisa teórica numa experiência viva, direta, natural para a gente. Então isso é muito importante, né? A visão, ela é extremamente importante, porque se a pessoa não entende, ela não sabe o que fazer. Mas aquilo é a base, apenas a base, é insuficiente. A gente vai precisar ter esse aspecto, né? Até historicamente tem histórias muito curiosas sobre isso, né? Por exemplo, quando o rei Trizongdeutsen convida o abade Shantirakshita, que ele era o abade do mosteiro de Nilanda, na Índia, para trazer o budismo para o Tibete, o Shantirakshita, ele começa a construir o templo e começam a surgir muitos obstáculos dentro do Tibete. E ele diz: "Olha, isso aqui não é para mim, isso aqui é para chamar outro, porque eu sei ensinar o Dharma, eu sei ser um bom professor, eu sei ensinar os textos, eu sei os termos, tudo. Mas na hora que o bicho pega aqui, eu não tenho realização para isso." Então ele manda chamar Guru Rinpoche, Padmasambhava. Ele sim tinha a realização daquilo, né? Então ele esbarrou naquele momento na compreensão teórica. Ele sabia o que tinha que fazer, mas na hora H ele não conseguia. Então esse é um super desafio para a gente, porque muitos de nós sabem o que fazer diante das situações, ainda mais se a gente já está um pouco mais de tempo ouvindo os ensinamentos, mas a gente não consegue. A gente retoma os padrões habituais de resposta e segue o fluxo habitual de fazer as coisas, né? Então esse pulo é a pensar, contemplar, repousar, chamar para as Prajnaparamita que vão nos assentar dentro disso. Né? É, Kátia diz assim: a Kátia levanta uma pergunta muito interessante. Os mestres, curioso, eu tenho visto mestres falarem sobre isso, né? Elas assim: "Tem hora que parece que eu estou imitando o que seria lucidez. Eu não acho o caminho para a espontaneidade no dia a dia. Parece que fica uma imitação de mim mesmo, uma caricatura. Isso não é romper com a teoria? Isso é não romper com a teoria?" Isso é interessante. Por exemplo, eu tenho visto assim, o Alan Wallace falou sobre isso, o Dalai Lama fala sobre isso. É mais ou menos assim: a gente no início não tem a bodhicitta, ou não tem uma compaixão genuína. Então a gente se imagina como tendo compaixão. E o caminho, ele, para alguns casos ele é assim mesmo. A gente começa com alguma coisa que pode parecer um pouco fake, mas a gente vai se acostumando com aquilo. Daqui a pouco a gente vai achando que aquilo é possível mesmo. No início pode parecer um pouco caricato, né? Um pouco imaginado, mas com o tempo aquilo vai se tornando uma coisa natural pela própria aspiração que a gente tem de fato poder manifestar aquilo. Então não tem problema, isso é assim mesmo. Às vezes a gente não consegue, mas a gente aspira, a gente imagina que a gente poderia fazer aquilo. E daqui a pouco aquilo acontece. Isso é assim mesmo. A Janaína levanta uma pergunta, que é assim: o que pode ajudar para olhar a vida sem uma divisão de fazeres? Você disse que a vida é o próprio caminho espiritual. Como olhar sem dividir? Bom, enfim, esse é o resultado do budismo inteiro, né? Mas basicamente, assim, de maneira curta, né? Não tenho como responder isso de maneira longa agora, porque é como se essa pergunta, né, como a gente olhar para a nossa vida e para o caminho espiritual sem dividir uma coisa da outra, é como se isso fosse o próprio resultado do amadurecimento da nossa própria prática, né? Então, é um pouco assim, a gente vai olhando para as coisas com calma e tentando contemplar elas, e isso se torna quase que um resultado indireto da nossa prática, né? Mas o que acontece é assim, a gente tem uma sensação de que se a gente operar com competitividade, por exemplo, a gente vai ter uma vitória, a gente vai ser melhor. Se a gente operar com apego, a gente vai ser melhor. Se a gente operar com raiva, a gente vai ser melhor. É como se a gente acreditasse nos seis reinos, acreditasse nas seis emoções perturbadoras e no resultado que elas pudessem oferecer para nós. Mas o que a gente vai começar a se dar conta com o tempo é de que não importa a situação da vida que a gente esteja, seja na nossa família, no trabalho, alguma coisa assim, a única coisa que vai de fato trazer um nível de benefício para nós é a prática das qualidades, como compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, paciência, assim por diante, né? Do mesmo modo que a prática da compaixão, assim por diante. E o cultivo também das qualidades positivas com nós mesmos, com os outros, é o que vai trazer de fato um nível de relações positivas e de alguma coisa genuína para nossa vida. E não o nosso padrão se manifestar a partir das seis emoções perturbadoras. Isso não tem como trazer um nível de benefício duradouro para a gente. Mas a divisão está um pouco ligada a isso. A gente tem a sensação de que tem áreas da nossa vida que elas só funcionam se for a partir das seis emoções perturbadoras, por exemplo. E a gente vai ter que romper isso, entender que as qualidades iluminadas, elas podem atuar em qualquer área da nossa vida. A gente vai ter que ter um pouco de coragem para fazer isso, né? Isso diz respeito ao próprio caminho. Mas quando a gente começa a se dar conta disso, a prática espiritual, ela não é alguma coisa que a gente faz só quando está sentado, a gente está no centro de Dharma, alguma coisa assim. Mas não importa o local que a gente esteja, a gente consegue manifestar aquilo. No mínimo, aspirar a conseguir manifestar aquilo, no mínimo, ter um voto de que, bom, agora eu não consigo, mas eu aspiro um dia a conseguir fazer aquilo. Então a divisão ela começa a se dissolver. Aí, aqueles locais que a gente não consegue manifestar, eles vão se tornar o próprio solo da nossa prática. No sentido de que aquele local é o local, então, que eu vou ver quais são os obstáculos que eu estou trancando, que eu não estou conseguindo ver, para então eu conseguir manifestar qualidade ali dentro. Então, qualquer local, qualquer situação que se apresenta, ele vai se transformar no local para a prática. Não vai ter separação. Então, esse é um ponto. Só que isso vai vir aos poucos, isso não vem como alguma coisa direta, né? Vem uma coisa super gradual para nós. Eu vou me despedindo de vocês por hoje. Na próxima semana, na verdade, a gente vai tentar olhar para esses textos de novo. Tentar encontrar algo que a gente não tenha visto da primeira vez que a gente leu. Tentar olhar de novo para as nossas relações, né? Lembrando de pensar, contemplar, repousar. Olhar isso com cuidado, né? Para o texto e para nossas vidas também, né? Então, eu desejo uma boa noite para vocês, uma boa semana. E até terça-feira da semana que vem, né? Um abraço bem grande. Tchau, tchau.